para um chão de reivindicação pela imediata requalificação do troço da EM-230 entre a Ponte das Três Entradas e o limite da freguesia de Alcântara das Várzeas. Os eleitos do PS na Assembleia Municipal do Lourdes Hospital vêm por este meio propor à Assembleia Municipal do Lourdes Hospital que seja aprovada uma moção de reivindicação pela imediata requalificação da Estrada Nacional 230 no troço entre a Ponte das Três Entradas e o limite da freguesia de Alcântara das Várzeas, que é também o limite do Distrito de Coimbra, de acordo com os seguintes pressupostos. 1. Decorre neste momento a requalificação do troço da EM-230 entre as Vendas de Belizes e a Ponte das Três Entradas, numa extensão de 9 km. Obra que consideramos de extrema importância para a melhoria das condições de segurança e circulação daquele troço. 2. Só após o início da referida obra foi dada a conhecer pelas Infraestruturas de Portugal a extensão da obra a realizar nesta fase, a qual não corresponde à totalidade da extensão da ER-230 no Rocheiro ao Hospital, num total de 7 km, tal como seria de esperar. O restante troço, num total de 8 km, entre as outras três entradas e o limite da freguesia de Alcântara das Várzeas, com o conceito de ceia, apresenta um elevado estado de degradação que piorou bastante logo após os incêndios, podendo mesmo colocar em causa a segurança rodoviária. Este é um troço que serve também a entrada para a Serra da Estrela, sendo uma via importantíssima para a promoção turística do Conselho do Hospital, nomeadamente nos vales dos rios Alvoco e Alva, sendo por isso com uma via de grande tráfego e de grande importância para o desenvolvimento do Conselho e das freguesias que serve. Dado que já se encontra adjudicada a requalificação do troço entre as Vendas de Galícia e Ponta das Entradas, não se compreende que não se conclua o troço restante, aproveitando os recursos já existentes no terreno, o que levaria a uma poupança financeira na execução da referida obra. Face a todos estes argumentos, vem exigir junto das Infraestruturas de Portugal, junto do Ministério das Infraestruturas e do Planeamento e junto do Governo, a imediata conclusão da requalificação da EM-230 no troço entre a Ponta das Entradas e o Distrito da Freguesia de Alcântara das Várzeas.